and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo, é o socialismo libertário realmente, né? Que é Hey Plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la. Aqui é a Emma, e o recado é, quem semeia miséria, colhe fúria. Eu sou a Dance. Contra o Estado, pelas insurreições dos desejos. E esse é o Fagulha Podcast. Eu ando lírico, o zelo do ano. Eles estão me cobrando. Eu tô trabalhando. Minha mulher brigando. Meu amor, eu te amo. Se você tem nome de Deus, por que erra tanto? Porque eu ainda canto. Seus irmãos estão te odiando. Sua família você tá largando. Por que grita tanto? Eles estão dormindo. Pra acabar acordando. Por que você fala tanto de Deus? É porque eu sou humano. O público não entendeu. Por que você fala tanto de Deus? É porque eu sou humano. Compre uma arma quando tá o cano. Eu tô cobrando. O Deus que habita em mim, eu tô libertando. O flash está me cegando. O álcool está me matando. Minha raiva está me matando. Sua expectativa em mim está me matando. Homem não chora, foda-se, eu tô chorando. Hoje eu guardei o cano. Hoje ele encosta no meu ouvido e fala te amo. Porra, eu te amo. Fiz um pedido de socorro. Você está aplaudindo. Eu tô me matando, porra. Eu tô me matando, porra. Eu tô me matando. Você tá aplaudindo e eu tô me matando. Eu tô me matando. Boa tarde, galera. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Luta Antimanicomial no Brasil. Então a gente resolveu gravar um mini episódio, uma conversa rápida sobre esse assunto. Então, tipo, o Rei Plebe vai falar um pouco pra gente sobre a história da luta antimanicomial. Bom, vamos lá. Esse troço de luta antimanicomial, de movimento antimanicomial, é uma coisa que ela não acontece só no Brasil. Na verdade, no Brasil ela acontece com um movimento meio tardio, né? A partir da década de 80, principalmente. A própria data de 18 de maio vai remeter a um encontro de trabalhadores de saúde mental que aconteceu em 87, lá em Bauru, uma cidade que fica no interior de São Paulo, né? Mas a luta antimanicomial em si, ela faz parte de um movimento geral da década de 60 e 70, em que a gente tem alguns movimentos de uma matriz um pouco mais libertária que são interessantes e que vão se calcar, nesse caso específico, em algumas críticas que são feitas ao modelo de tratamento de saúde mental que é calcado nos manicômios, obviamente, daí a ideia do nome, né, luta antimanicomial, mas também nesse modelo de saúde mental que tem um poder psiquiátrico, poder médico como uma chave, né, do que seria uma espécie de tratamento. Obviamente que desde o início do modelo manicomial que a gente já tem alguns processos de resistência fortes, né, então já no século XVII e século XVIII você tinha pacientes, por exemplo, que criavam movimentos para tentar dar uma certa humanizada assim, nesses lugares. Mas é muito diferente a gente falar em processo de humanização e você falar em luta antimanicomial propriamente dito. E a luta antimanicomial da década de 60 e 70, ela tem essa base nisso que a gente vai chamar de antipsiquiatria, né? A antipsiquiatria era um movimento que era criado, não é propriamente um movimento, mas era um conjunto de autores, quase todos eles médicos, quase todos eles psiquiatras, que estavam fazendo uma crítica pesada da questão da loucura na época, muitos deles influenciados pelo Foucault, né? A discussão básica que era feita pelo pessoal da antipsiquiatria era que isso que a gente chama de doença mental, essa categoria que a gente chama de doença mental, ela não é nem mental da forma como a gente acha, né? Como a gente diz que é, que essas coisas são mentais, ou seja, aquela coisa atomizada, individualizada, dentro da cabeça das pessoas, né? É muito menos uma doença, né? Como, por exemplo, doenças cardíacas são doenças, ou como um resfriado é doença, né? Porque você não tem sintomas muito claros, você não tem uma descrição muito clara, você tem causas muito mal definidas, que criam algumas categorias bastante complicadas, né? Então, nessa época, o pessoal estava questionando bastante isso, e era um momento em que, na verdade, você tinha um conjunto de questionamentos em relação às relações de poder como um todo, né? O Foucault vai passar pelo Maio de 68 e o Maio de 68 vai alterar bastante algumas das perspectivas dele, vai radicalizar algumas das perspectivas dele, inclusive em relação à questão do poder médico e da psiquiatria. Mas a questão básica aí da luta antimanicomial é justamente essa, a ideia de que a saúde mental é muito mais complexo do que a gente simplesmente fazer um tipo de tratamento em que a gente interna as pessoas. No Brasil, um cara que vai ser extremamente influente é, na verdade, um italiano, que é o Basaglia. Ele vem no final da década de 70 para o Brasil. Ele vai conhecer, inclusive, lá que o Hospital de Barbacena, não sei nem se dá para chamar aquilo de hospital, mas enfim. Depois eu vou botar nos links aí algumas informações sobre o hospital, mas é aquele local onde quase 60 mil pessoas morreram, né? E quando ele veio para cá, ele fez algumas observações e ele comparou o Hospital de Barbacena a um campo de concentração, né? E ele tinha uma perspectiva crítica bastante interessante, que ele vai falar que a psiquiatria, ou ainda a forma como a gente trata os doentes no hospital psiquiátrico, nos manicômios, é uma forma, na verdade, mais próxima do campo policial do que qualquer coisa. Né? Isso é uma observação muito clássica baseada na história de que rico não vai para manicômio, né? Quem vai para manicômio são as populações marginalizadas e principalmente as populações mais pobres, né? Bom, no Brasil isso aí vai redundar, como eu falei, lá em 87, num encontro de trabalhadores que vão, junto com a ideia da reforma sanitária brasileira, tentar forçar um processo de acabar com os hospitais psiquiátricos e manicômios, né? Então, em 2001, o pessoal consegue finalmente aprovar uma lei, né? A Lei Paulo Delgado, que vai reformular o modelo que a gente vai chamar de modelo de atenção psicossocial e acabar com esse dispositivo manicômio, né? Então, a história da luta antimanicomial, ela é inicialmente a história extremamente radical de fazer uma oposição à psiquiatria como forma policial de dizer como as pessoas devem se comportar, né? E passa gradualmente, conforme ela vai sendo institucionalizada, a ser uma luta por mudar ou humanizar um pouco alguns dispositivos importantes aí, né? Então, a história é mais ou menos essa aí, o roteiro é mais ou menos esse aí. E o que que a luta antimanicomial, o que que a gente pode pensar em termos de uma luta maior, libertária, uma relação com as lutas ligadas ao anarquismo? A gente publicou um texto aí, né, antes de ontem, tentando falar um pouquinho sobre isso, que era justamente um pouco essa ideia. De que originalmente a luta antimanicomial ela era profundamente radical, né? Ela era levada a cabo pelos, claro, por alguns médicos psiquiatras, né? Mas ela era levada a cabo principalmente por movimentos que eram movimentos de pacientes e que ela não era institucionalizada, né? E como luta radical nesse começo, ela era uma luta principalmente por liberdade, pelos direitos dos pacientes de serem tratados como seres humanos, né? E, portanto, ela tem um caráter crítico, um caráter anti-autoritário muito forte, né? A ideia naquele momento não era só você acabar com a instituição manicômio, mas você acabar com a instituição psiquiatra, né? Você acabar com a instituição do poder médico propriamente dito, né? Tanto é que naquele momento uma das principais pautas não é só você não ter eletrochoque, é você ter decisões horizontais tomadas dentro desses espaços que seriam espaços de saúde, é você fazer um tipo de atenção psicossocial que ela fosse calcada na comunidade, é você tentar entender quais são as relações entre loucura e capitalismo, é você tentar entender quais são as relações entre loucura e poder, né? Então, loucura aí tanto quanto como produto, quanto como uma forma de controle, né? Em certo sentido. O que é curioso é que quando a gente pega a história, nesse processo que a gente falou da história da luta antimanicomial, conforme ela vai se institucionalizando, ela perde essa radicalidade. E aí, o que acontece? Quando muda o poder, né? Quando um sujeito como Bolsonaro e seus aliados aí sobem no poder, você começa a desmontar toda essa política, né? Tu começa a desmontar toda a política pública de cima para baixo, né? E como a política perdeu a sua radicalidade, hoje a gente tem coisas que são profundamente apolíticas sendo discutidas no campo da saúde mental, né? A ideia, por exemplo, das intervenções contra o suicídio, sem a gente necessariamente politizar a questão do suicídio ou pensar quais são as raízes desses problemas, né? Quando a gente tem esse esvaziamento político da luta antimanicomial, o que acontece é que agora as pessoas ficam meio sem reação. Se esvaziou a política pública, o pessoal não sabe como fazer a partir daí, né? Mas na sua raiz, que é profundamente libertária, eu acho que é aí que está o encontro interessante com o anarquismo, na sua raiz, a luta antimanicomial é uma luta de baixo para cima, é uma luta por horizontalidade, e tem vários grupos em vários lugares do mundo que continuam praticando esse tipo de coisa, né? Então, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a política de saúde é uma coisa bastante complicada e ela varia muito de estado para estado, tem estados em que o que a gente chama de política de redução de danos, que é uma forma da gente lidar com tratamento com pessoas que têm problemas com drogas, não é uma política de estado. No entanto, você tem várias coalizões de pessoas que fazem redução de danos, mesmo isso sendo, de uma certa forma, ilegal, né? A política de redução de danos era até então a política que acompanhava o movimento da luta antimanicomial e que também caiu agora com o governo Bolsonaro, né? Então, se a gente permanece nessa raiz, se a gente permanece nessa briga de uma maneira mais radical, de uma maneira mais libertária, de uma maneira mais anarquista, por assim dizer, a gente vê algumas saídas aí, né? Em que a gente pode criar... fomentar, por exemplo, a criação de conselhos de pacientes, independente de se isso é política de Estado ou não, de comunas de pacientes, sindicatos de pacientes, como era feito na década de 70, onde a gente pode ter coletivos autônomos de redução de danos, ajudando o pessoal a trabalhar a questão das drogas, tudo isso, independente de se isso é uma política pública ou não. Ou seja, voltar à radicalidade de uma briga política que é feita de baixo para cima e que busca horizontalidade e liberdade para todos. Acho que é mais ou menos esse ponto de encontro legal aí que a gente pode ter. Tá, pessoal, a gente vai deixar nos links alguns materiais, né, metades, textos, outros podcasts, para quem se interessar e quiser saber um pouco mais sobre isso. E é isso, valeu. Tchau, tchau.